Começa agora, programa do Carlos Pitti. Hoje tem balada, é sexta-feira, não tem limite, é open bar a noite inteira. Hoje tem balada, não tem problema, é tanta curtição que a noite vai ser bem pequena. Alô, meu povo! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Rede, tô chegando! Como é que você tá? Beleza? Pra mais de dezenas e dezenas de rádios do Brasil em Portugal. A você que nos acompanha também via internet por todo esse mundão, muito obrigado, tudo de bom para você. A partir de agora, em rede, para você o programa Carlos Pitti com muita música sertaneja, tá bom? Já já tem novidades do mundo artístico, lançamentos como sempre, música nova. E mandando abraço para você que tá ligadinho com a gente, curtindo, conferindo o programa. Vai ter lançamento também, né? Ah, tem sempre as novidades do mundo sertanejo aqui para você saber, não é? Quer me acompanhar? www.carlospitti.com. No Facebook, procura lá a nossa fanpage lá, né? Programa Carlos Pitti Rede ou Carlos Pitti Oficial, tá bom? Simbora? Simbora então, começando com Carlos Pitti. Paragadá, paragadá. Hoje eu vou sair na panca pra balada, divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som do talo e a cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Paragada, paragada. Assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragungum. Nosso som vai ser mas depois vai ter paragungum. Nosso som vai ser. Panca pra balada, divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro, na balada, pense no que vai rolar. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser. Programa Carlos Pitti. Alô galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Te levar pro meu rancho, vamos curtir a natureza, vamos andar a cavalo, nadar pelado na represa.

lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. A Bela e o Fera, isso que é amor. Programa Carlos Pitti. É febre de amor, um vulcão de paixão. Quando eu te vejo, coração entra em erupção. Temperatura aumenta, está 45 graus. Se Deus não manda chuva, eu me derreto todo por você. Você domina meu mundo, muda o clima com seu jeito de me olhar. O teu sorriso é tudo, parei no tempo, não consigo nem respirar. Estou acorrentado, amarrado, preso a você. Cada parte do meu corpo só conspiram pra te pertencer. Dia não tem graça se a gente não se encontrar. Se isso é amor, não falta nada mais na minha vida. Não, não, não. É febre de amor, um vulcão de paixão. Quando eu te vejo, coração entra em erupção. Temperatura aumenta, está 45 graus. Se Deus não manda chuva, eu me derreto todo. É febre de amor, um vulcão de paixão. Quando eu te vejo, coração entra em erupção. Temperatura aumenta, está 45 graus. Se Deus não manda chuva, eu me derreto todo por você. Estou acorrentado, amarrado, preso a você. Cada parte do meu corpo só conspiram pra te pertencer. O dia não tem graça se a gente não se encontrar. Isso é amor, não falta nada mais na minha vida. Não, não, não. É febre de amor, um vulcão de paixão. Quando eu te vejo, coração entra em erupção. Temperatura aumenta, está 45 graus. Se Deus não manda chuva, eu me derreto todo. É febre de amor, um vulcão de paixão. Quando eu te vejo, coração entra em erupção. Temperatura aumenta, está 45 graus. Se Deus não manda chuva, eu me derreto todo. Um vulcão de paixão, quando eu te vejo, coração entra em erupção. Temperatura aumenta, está 45 graus. Se Deus não manda chuva, eu me derreto todo por você. A novidade começa aqui. Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o Gino. Abração, aqui é o Geno. Olá, amigos do programa Carlos Pitt. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Aqui quem fala é o Leonardo, gente. Tudo de bom pra vocês. Alô, galera, aqui é o cantor Paulo Júnior. E eu também estou aqui no programa Carlos Pitt. Um grande abraço a todos. Programa Carlos Pitt. Acompanhe o Carlos Pitt nas redes sociais. No Twitter, @CarlosPitt. No Instagram, Carlos Pitt Oficial. E no Facebook, Carlos Pitt Oficial. Carlos Pitt Oficial. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Vamos lá, simbora, simbora, meu povo. O programa Carlos Pitt, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Transmissão em rede, falando em rede, deixa eu mandar um abraço ao pessoal aqui das rádios que fazem parte da rede do programa Carlos Pitt. Em Capinópolis, Minas Gerais, a Rádio Novo Tempo 96 FM, um forte abraço. Rádio Ativa de Santa Gertrude, São Paulo. Rádio Eldorado FM de Castro Alves, na Bahia. Alô, Bahia. A Rádio ABC 104 de Bocaiúva, Minas Gerais. Cidade FM de Campina Verde, Minas Gerais. Tom Maior de Limoeiro, Pernambuco. Rádio Rainha das Quedas de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Máxima FM de Coronel Vivida. Rádio Voz AM de Coronel Vivida. Mega Sertaneja de Carapicuíba, São Paulo. Rádio que, rádios que fazem parte, né, da nossa rede do programa Carlos Pitt. E semana que vem tem nova rádio estreando, entrando na rede do programa Carlos Pitt. Muito obrigado! Um abraço ao pessoal da Rádio Alfa FM de Itatiaia, sul de Minas Gerais, o Júnior Fonseca. Desculpa, o programa tá show de bola. Alô, Júnior Fonseca, o pessoal da Rádio Alfa, um forte abraço. Bora trazer música, moçada. Deixa eu trazer essa dupla aqui, ó, de Santa Catarina. Já gravaram uma música minha para Agadá. E agora estão lançando mais uma música composta por mim. É a dupla Marlon e Anderson. Vou meter o pé na porta. Salve, salve, moçada. Programa Carlos Pitt. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Aô, bandida, faz assim comigo não, mulher. Eu já chorei, bebi, caí na rua. Eu já fiz bobeira até cair na sua. Eu errei, falei, me senti um coitado. Já cansei, notei, o barco tá furado. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Vamos junto, moçada, bora meter o pé na porta com Marlon e Anderson. Simbora! Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Mãozinha pra cima, ei! Não ligo mais, o mundo inteiro tá me olhando. Vou ficar rouco de gritar que tô te amando. Eu já perdi tempo demais sem você. Vou acabar com esse suporte e te dizer: sou eu que mandava bilhetinho na sala. Era ajudar o só pra te dizer que essa paixão pode dar certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Tá na cara que você é o meu grande amor. Não precisa de cigana, vem cá te ajudar o só pra te dizer que essa paixão pode dar certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Tá me olhando, vou ficar rouco de gritar que estou te amando. Eu já perdi tempo demais sem você. Vou acabar com esse sufoco e te dizer: sorriso da família te luz na sala. Era pra mim um beijo no papel de palha. As frases de amor que no mundo eu te escrevi. Tá na cara que você é o meu grande amor. Precisa de cigana, vem cá com esse tarô. Só pra te dizer que essa paixão pode dar certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Tá na cara que você é o meu grande amor. Não precisa de cigana, vem cá com esse tarô. Só pra te dizer que essa paixão pode dar certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Que você é o meu grande amor. Não precisa de cigana, vem cá pra ajudar o só pra te dizer que essa paixão pode dar certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Tá na cara que você é o meu grande amor. Não precisa de cigana, vem cá pra ajudar o só pra te dizer que essa paixão pode dar certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Você por perto. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Sempre que você quiser lembrar de mim, olha bem no fundo do seu coração. Pegue o CD na prateleira, põe a nossa preferida sertaneja. Sempre que você quiser lembrar de mim, deixe tomar conta do ambiente a emoção. Olha para a nossa foto em Paris, do tempo que a gente não sabia era feliz. Nunca se esqueça, eu também lembro de você. No comercial com uma modelo na TV. De toda sua beleza, que era estonteante. Da cor das suas unhas, dos seus cabelos grandes. E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez, cê tem meu telefone, o endereço. E talvez mais cedo ou mais tarde a gente se encontrar na rua. E aí você vai ver que a vontade é minha e sua. Não queira barrar o que é pra acontecer. Só Deus, eu e você vamos saber. Quando a gente se encontrar e bater a realidade, o que vai ser? Não queira pensar em dizer não. Seu corpo frio, eu esquento no colchão. É só querer, eu tô disposto a te trazer felicidade e dar luz à sua escuridão. Sempre que você quiser lembrar de mim, olha bem no fundo do seu coração. Pegue o CD na prateleira, põe a nossa preferida sertaneja. Sempre que você quiser lembrar de mim, deixe tomar conta do ambiente a emoção. Olha para a nossa foto em Paris, do tempo que a gente não sabia era feliz. Nunca se esqueça, eu também lembro de você. No comecinho com uma modelo da TV. De toda a sua beleza, que era estonteante, da cor das suas unhas, dos seus cabelos grandes. E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez, você tem meu telefone, o endereço, e talvez mais cedo ou mais tarde a gente se encontrar na rua. E aí você vai ver que a vontade é minha e sua. Não queira barrar o que é pra acontecer. Só Deus, eu e você vamos saber. Quando a gente se encontrar e bater a realidade, o que vai ser? Não queira pensar em você. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes, eu sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. E quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Acompanhe o Carlos Pitt nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitt. No Instagram, Carlos Pitt Oficial. E no Facebook, Carlos Pitt Oficial. Carlos Pitt Oficial. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, moçada. Hora de abraços pra esse povão aí que tá ligado comigo, curtindo o programa Carlos Pitt. Muito obrigado. Não esquece de conferir o meu site, carlospitt.com. Confere a minha agenda de shows, os artistas que estão gravando as minhas músicas, fotos, novidades, os links para as redes sociais no Instagram, no Twitter. Você acompanha o Carlos Pitt por todos os cantos aí, né? E claro, lá no site você tem um e-mail pra mandar o seu alô pelas redes sociais. E eu vou mandar um abraço pra você que tá sempre ligado aqui, ó. Por exemplo, quem tá ouvindo a gente é a Johanna Luz de Palmas do Paraná, o Ailton Oliveira, Santo André em São Paulo. Alô, Ailton! A Mônica Oliveira, ela é cantora da cidade de Espera Feliz. Opa, Mônica, sucesso pra você em sua carreira, viu, lindona? O Marco Antônio Bartolomei de Curitiba, o Rodinei César de São Paulo, Nayara Brito Cunha de São Paulo, o Alexandre Almeida Novaes também de São Paulo. Em Santos, interior de São Paulo, a Sueli Aparecida Gazola, ela é apresentadora. Ô, Sueli, apresenta nós aí, fia. Tudo de bom. Beijo pra você, viu? Maria Eduarda Chaves, de Coronel Vivida, no Paraná. Sônia Abreu, de Clevelândia, do Paraná. Alana Madureira, de Pato Branco. A Veridiana Santos, também do Paraná. O pessoal da LM Produções, de Pirapozinho, São Paulo. Alô, Lima. Um forte abraço. Abraços e beijos pra Franciele Bernardi, do Coronel Vivida, no Paraná. De Palmas do Paraná, Karina Madeleine Pacheco. O Richard Clayton, ele é DJ. Alô, DJ. Ele é de São Roque, São Paulo. Falando em DJ, um abraço ao DJ Jordão de Santo André, Rancho das Figueiras. É uma casa lá de São Paulo, de Santo André, né? No estado de São Paulo. DJ Jordão também tá tocando o Carlos Pitt, passe de mágica nas baladas aí, garoto. A Célia Silva, de Caconde, Minas Gerais. Alô, Célia. Alô, Minas Gerais. Alô, pessoal de Caconde. A Juliana Caragnato, de São João, no Paraná. Maria Lima, Elisângela Ribeiro, Ediane Schwartz, de Itapejara, no Paraná. Um abraço também ao pessoal de Itapetininga, a Eliana Vieira, todo mundo, viu? Quanta gente ligadinha aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. O pessoal pede, a gente toca muito mais música pra você aqui, ó. Soltando o trem, a nova música, Passe de Mágica, Carlos Pitt. Não nego que eu não durmo bem sem você. Muito que eu não fico sem querer te ver. Não me escondo que eu sinto tanta saudade sua. Não nego quando falo contigo, dá um calafrio. Muito que seu beijo me dá um arrepio. Não escondo que amo você.

programa Carlos Pitti. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. Acesse www.carlospitty.com ou www.youtube.com/carlospittyoficial. Programa do Carlos Pitty, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do Carlos Pitty, os melhores artistas estão aqui. Programa Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Amigos, eu sou a Celina e eu sou a Adriana. Nós somos as Marcianas. Nós também estamos aqui com o Carlos Pitty e o Beijo das Marcianas. Alô, moçada, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Nós também estamos aqui. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço, gente. Programa Carlos Pitty. Bora, gente, programa Carlos Pitty na Rede. Fala, Miroca! Oi, Carlos Pitty, tudo bem? Bom também, por aí? Tudo certinho, tudo certinho. Bora que bora as novidades da semana do mundo artístico. O que que você conta? O cantor Lucas Luco tá feliz da vida. Ele gravou o primeiro DVD da sua carreira na sua cidade natal, que é Patrocínio, Minas Gerais. O show aconteceu a semana passada, no dia 7 de abril, e durante a comemoração do aniversário da cidade. Legal, cidade de Patrocínio, ele que é mineiro. O Lucas Luco é o cara do Mozão. Inclusive fez um videoclipe muito legal, muito bacana, que também dá uma força, apoia a campanha contra o câncer de mama, não é verdade? Isso mesmo. Está com, acho que é quase 20 milhões de acessos. É isso aí, a música é boa. E ele ficou muito feliz porque diz que o pessoal que assistiu o show dele foi a cidade que o viu crescer em todos os sentidos, né? O DVD, aliás, vai se chamar O Destino e teve participações especiais de Fernando Sorocaba e Anitta. Falando em destino, rapaz, eu vi uma entrevista dele que ele namorava uma menina, hein? E ele, a menina não atendia ele porque na noite de Natal ela saiu, foi pra balada. E ele ligava e ela não atendia. Daí o dia que ela atendeu, ele falou assim, olha... Amanhã você vai me ligar 300 vezes que eu não vou te atender. Será que hoje ela quer ligar pra ele? Pois é, né? Perdeu um partidão, porque o homem tá subindo aí nas paradas. Partidão, você que tá falando. Ele é o cara do Mozão. É, isso aí. Bom, e você sabe que nós tivemos um aniversário muito especial essa semana também. É mesmo? O que, que é? O CD está fazendo 28 anos aqui no Brasil. O primeiro CD lançado era um álbum, chamava-se Garota de Ipanema, com a Nara Leão, a musa da Bossa Nova, e trazia Águas de Março, Samba de uma Nota Só, Garota de Ipanema e por aí. E você não descobriu quem foi o primeiro sertanejo a lançar a CD ou não? Vou pesquisar. Ficou me devendo essa, hein? Ficou devendo essa. Vamos lá, de quem vamos falar agora? Falando em CD novo... Zezé e Luciano estão lançando teorias aí pro comecinho de maio, de olho nos presentes do Dia das Mães, né? O disco conta com a participação do Gustavo Lima, né? Que ele, aliás, eles já fizeram parte do CD do Gustavo também. E a novidade é o Roupa Nova, com quem eles gravaram uma canção inédita chamada Depende. Ok. Vamos falar agora de quem? Então, o Roupa Nova ainda vai fazer um projeto com Zezé e Luciano e eles vão fazer shows... separados, mas enquanto estiverem trocando do palco, acho que eles vão fazer aí a junção e cantarem juntos essa música nova aí. Ah, legal, bacana. E agora, pra finalizar? Eu quero pedir uma música, posso? Você sempre pode, claro. Amiga Lua, com Boni e Beluco. Fala um pouquinho deles aí pra nós. Sabe o que é? A composição é de um amigo nosso, gaúcho Tchê do Swing, que mora lá em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Ele tem mais de 500 músicas compostas e gravadas por muita gente boa, como Maurício Mauri, Juliano César, e bandas do Sul, né, como o Musical São Francisco, Pérola Negra, São Marino, e até com o pessoal do Forró, Limão com Mel, Avião do Forró, Camisa Suada, entre tantos. Mas sabe qual é o maior sucesso dele na música? Agora vocês vão lembrar. Eu sei, eu conheço, Tchê Swing é meu chegado, meu amigo, parceiro lá do Sul. Ele vem pra São Paulo. Seu Carlos Pitt, tô chegando em São Paulo. Vamos sair, vamos bater um papo. A gente tá sempre se encontrando. Tchê Swing, um forte abraço. E o Tchê Swing compôs o quê? Ciumenta, gravada por César Menotti e Fabiano, e que teve mais de 125 regravações no Brasil, Portugal e Uruguai, sabia? Brasil, Portugal e? Uruguai. Beleza. Uruguai, as coisas aí. É, uai. Então, Brasil, Portugal e Uruguai, somando tudo, terão 125 regravações da música Ciumenta. Legal. Então vamos trazer a música que o meu parceiro Chess do Swing compôs, e o Boni e Beluco, que gravaram em DVD. Bacana essa música que eu vi, ele me mandou em primeira mão, muito obrigado. Amiga Lua. Agora no programa Carlos Pitt, gente. Abraço, Tchê do Swing. Um abraço, Brasil. Um abraço, Portugal. Lua, minha companheira, sempre está comigo nessas madrugadas a me escutar. Lua, nunca fala nada, mas guarda segredos. Me perdoe, amiga, por desabafar contigo. Se eu passar da conta, não leve em conta. Entender esse moço que tá no sufoco, pois perdeu alguém tão especial. Noite, minha amiga Lua, agora temos swing. Lua, minha companheira, sempre está comigo nessas madrugadas a me escutar. Lua, nunca fala nada, mas guarda segredos. Me perdoe, amiga, por desabafar contigo. Se eu passar da conta,

acalme essa gatinha, porque ela me enlouquece. Assim meu dinheiro desce, assim meu dinheiro desce, assim meu dinheiro desce. Eu ficava com essa mina e largava as que me querem. Diz a ela, mas quebra tudo aí. Quando ela passa, é pra abalar meu coração. A mais top da galáxia, ela é pura sensação. Pra todo dia um carrão diferente, pra cada noite um romântico jantar. No seu pescoço a joia mais rara, e no seu dente um anel mais valioso pra gente casar. Um dia vai ser minha, enquanto isso eu vou cantando assim. Um dia vai ser minha, enquanto isso eu vou cantando assim. Jael Novaes, assim meu dinheiro desce, hein? Ia mudar um monte de coisa, hein? Pra melhor, não é? Mas também não é dinheiro que traz felicidade. Não adianta ter dinheiro e viver na solidão, não é verdade, gente? Então, vamos lá. O melhor é você viver do jeito que você está, do jeito que você gosta, com as pessoas que você ama, no lugar que você se sente bem, não é? O resto é reto, né? Gente, fechando aqui o programa Carlos Pitt, obrigado a você pelo carinho, pela audiência, pela participação de sempre. Não esquece de me acompanhar, www.carlospitt.com. A minha agenda de shows, as composições, os artistas que estão gravando, baixar as minhas músicas, ver os vídeos, fotos e novidades, carlospitt.com. Acesso às redes sociais no Facebook, procura lá Carlos Pitt Oficial, programa Carlos Pitt no Instagram. Pode adicionar Carlos Pitt Oficial no Twitter, arroba Carlos Pitt. Fácil, fácil, né? É isso aí. Por hoje é só. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência. Semana que vem, tô de volta aqui na sua rádio. Obrigado, meu povo. Forte abraço. Tchau, tchau. Só vai ser Hoje eu vou sair na panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Varagada, varagada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Varagada, varagada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Uma depois vai ter. Varagundo, nosso som vai ser. Uma depois vai ter. Varagundo, nosso som vai ser. Vai tocar, bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter, paragundo, nosso som vai ser. Mas depois vai ter, paragundo, nosso som vai ser. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.